Já nasci com o futuro traçado. Mais um preto revoltado, entediado, olhando de canto os mais ousados. Cabeça baixa, sem sonho, ilusionista, com vontade mais consciente de que era responsa e pra pista. Tentei partir pra boca, formei com os loucos. Esses mesmo loucos me aconselharam de que isso não era bom. Mas fui persistente, não aguentava estar ausente, onde pessoas eram consideradas como sangue bom. Levaram pensando que eu ia arrepender. Insolente dúvida e interroga sobre o que quero ser. Nulidade, habitantes céticos, você acha a vida tão doce? Então reze pra não ser diabético. De olho aberto, deito, trata as tretas sem bereta, esmagando mais algoz que barata, tenebra igual Kratos. O rap é um mar que assusta os mente vazia, lastra pelas sítios que no forma se leva pela hidrofobia. Não escão babando porque não usufrui, e não faz parte porque o vírus não contagia sangue ruim. Vai seu bang tio e honre as ruas, porque o rap te dá com uma mão e possibilita tirar com as duas. O poder da decisão, a chave da evolução, a destruição, sua ação é nossa reação. O poder da decisão, a chave da evolução, a destruição, sua ação é nossa reação. Eu fui ao fundo do poço e fui quando eu percebi que precisava acreditar em mim pra existir. Já me olharam com desprezo sem fim, mas tá de boa, nem eu acreditava em mim. Oh, isso motivou, desenvolvi meu flow. Apontavam o dedo, hoje aplaudem no show. Falou demais, engole calado, me via pelas costas, hoje quer andar do lado. Incontáveis vezes fui parado por um distintivo, conto nos dedos os que deram incentivo. Quis mudar o mundo e resgatar vidas, não consegui, sou igual, tenho as mesmas feridas. Hoje ferido, sei quem é o sistema. O problema, quem me protege, me algema. Sem educação, sem dinheiro, qual objetivo? Essa era pros caras, mas não tem ninguém vivo. O poder da decisão, a chave da evolução, a destruição, sua ação é nossa reação. O poder da decisão, a chave da evolução, a destruição, sua ação é nossa reação. Sua ação.